todo o tempo é de poesia, desde a névoa da manhã à névoa do outro dia, desde a quentura do ventre à frigidez da agonia. Todo o tempo é de poesia, entre bombas que deflagram, corolas que se desdobram, corpos que em sangue sossobram, vidas que a amar se consagram, sob a cúpula sombria das mãos que pedem vingança, sob o arco da aliança da celeste alegoria. Todo o tempo é de poesia, desde a arrumação do caos à confusão da harmonia.